passam. Nuvens no céu que voam para o mar, parecem lenços brancos que saudam o nosso amor. Meu Deus, como te amo. Não é possível apertar entre os braços tanta felicidade. Beijar teus lábios perfumados de vento, nós dois apaixonados como ninguém no mundo. Meu Deus, como te amo. Tenho vontade de chorar em toda minha vida. Jamais encontrei um bem tão caro, tão verdadeiro. Que corre para o mar, as aves no céu que vão para o sol. Quem pode mudar o amor, o meu amor por você? Meu Deus, como te amo. Corre para o mar, as aves no céu que vão para o sol. Quem pode mudar o amor, o meu amor por você? Meu Deus, como te amo. Te amo, meu Deus.